A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Quanto vai? Um real aí é um real, um real aí é um real aí é um real. picador de abóbora, dor de coco, rádio, relógio, despertador de sono. Tô vendo sonho, mas pode pedir, se não tem, sei quem terá. Tô vendo pano, fraco, tina, vendo graça, vendo rima, casa pro rapaz. Pra menina eu vendo a prova de amores, por minha poesia e fantasia. Quanto vai? R$1 aí é R$1, R$1 aí é R$1, aí é R$1. R$1 aí é R$1, R$1 aí é R$1, aí é R$1. Com quantos reais faz uma realidade? Preciso muito sonho pra sobreviver numa cidade grande. Jogo de cintura, heredidade, perto, zero, né? É o resto que não é pouca bobagem. Oh! Vermelha, bateria, fita, cassete, 24, faz jogador de abóbora, rádio, relógio, sono, não vende sonho, pode pedir, sei quem terá. Vendo pano pra cortina, vendo festa, vendo rima, carta pro rapaz. Mas pra menina eu vendo a prova de amores, por minha poesia, fantasia. Quanto vai? R$1 aí é R$1, R$1 aí é R$1, aí é R$1. Preciso muito sonho pra sobreviver numa cidade grande. Jogo de cintura, ele tá esperto. E ser honesto, não é pouca bobagem. Oh! R$1 Oh! Oh! Oh! Olha a abacaxi, freguesa, tira! Oh! Oh! Oh! Que delícia! Oh! Oh! Oh! Canta pra acabar, ó. Chegou a hora do pau comer. Pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca. That has many things in common with your program. He's tuned into your program today. Aí o fundo é Elvin Jones com o baixista Richard Davis. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa que orienta desorientando, Ronca Ronca, do dia 19 de agosto de 2008. João Boteco hoje com sua capacidade máxima de lotação, hein, Nandão? Tudo bem? Eita. E vocês já ouviram, para a felicidade geral da nação ronqueira, a presença aqui ao vivo na UFM de Pedro Luiz e a Parede. As linhas da UFM, pela internet, completamente escancaradas, a nossa torcida para participar do programa até meia-noite. Nandão, qual é o caminho da pedra? É só chegar no nosso sítio virtual, ufm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, como fez Tatiana Leal. Opa! Quanto tempo não ouço Pedro Luiz? Lembro deles no programa, na imprensa. Olha só. Babaúvas de 2000, coisa e tal, muito bom, etc e tal. Que loucura, hein? Que beleza! Estamos ao vivo para a internet, planetinha inteiro, como sempre, e rádio, frequência modulada em Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória Vex 105.7. Mais adiante, vamos colocar na roda uma promoção sinistra. Que isso? É, meu amigo, conforme fala o Smigol, nosso representante lá nesse negócio desse joguinho que tá tendo. Não tem um negócio de um jogo lá? Hein? Negócio de um jogo? Longe pra Dedéu, né? Do Brasil inteiro se ligando por uma medalha nas Olimpíadas de Pequim. Eita. Eu já digo logo que a promoção será com o CD do Ronca Ronca, que nasceu agora há poucas horas, e será exclusivamente para os nossos ouvintes fora do Rio de Janeiro. Porque a festa lançando o disco acontece dia 6 de setembro, agora no Estrela da Lapa, contando com Cassim, Rogério Skylab e João Brasil como DJs Djalmas convidados. Então é muito fácil a rapaziada daqui pegar o disco. Então, para fora do Rio, vai valer a perguntinha que a nossa curadoria e a co-curadoria estão formatando aqui embaixo, né, meu amigo? Pedro Luiz, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Ronca Ronca. Pô, é um prazer pra gente estar aqui fazendo de novo essa edição, agora, né, pô, agora, revista ampliada. Exatamente, o bagulho agora é neurótico. Gostaria que você apresentasse a parede que mais uma vez está com a gente. Então, daqui da esquerda para a direita, Mário Moura, aqui, sete cordas, faz alguma coisa, sete cordas. Ali, percussões gerais, Sidão Silva. Ali também no Zabumba, C.A. Ferrari. Ali no Caixa, Celso Alvim. E aqui na produção, Gabi Aver. Categorinha. Mais adiante, vamos falar do disco, que eles estão num processo de finalizar, acabando, né? Botando o laço final. Mais um disco de Pedro Luiz e a Parede. Está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Alô, Van. Thank you. tá querendo, nega, querendo me segurar, nega, perto dela eu sou criança, não sei quem é meu santo forte, não sei quem é meu orixá. Malandro, sei que eu não posso viver. Segura, segura. Segura a teta, viu? Foi o que Bebeto disse. Pra vagabundo não ficar sozinho, muito triste. Eu vou fazer a minha, já que essa nega tá me dando mole, louca pra me segurar. Nasce Pedro Luiz, filho de Obalua, esse liga X. A sua rima vou dizer, eu gosto dela, gosto do seu balançar. Diz que eu me entrego, pode vir me segurar. Nega tá, essa nega tá, essa nega tá. Querendo me segurar, essa nega tá, essa nega tá, essa nega tá querendo. Essa nega tá, essa nega tá, essa nega tá, tá querendo me segurar, essa nega tá, essa nega tá. Essa nega tá querendo, nega, querendo me segurar. Ei, perto dela eu sou criança, não sei quem é meu santo forte. Não sei quem é meu orixá. Falando do Orives do Palavreado. É Dorival Caymmi que está falando aqui. Nossa torcida em Buenos Aires é muito grande, né? E são centenas de e-mails que chegam a cada minuto conclamando a Ronca Ronca mostrar alguma coisa de lá. Evidentemente, devido à chinelada que nós tomamos hoje lá no negócio do joguinho lá no Chinapau, né, meu amigo? Sim. E a curadoria, com o auxílio da co-curadoria de perguntinha do Ronca Ronca, já chegou com a participação da nossa torcida. Única e exclusivamente para os nossos ouvintes de fora do Rio de Janeiro. Por favor, quem participar, envie o seu endereço completo com CEP de preferência para você receber o CD aí. Em várias cidades, né? Sim. Então a rapaziada do Rio tem dia 6 para pegar lá. E o pessoal de fora do Rio de Janeiro tem a promoção que vai começar agora. Formatada, alavancada, brifada, startada no entorno pela curadoria que trabalhou para Dedéu hoje, meu amigo. Porra. Com Messi aparecendo ali na televisão, Riquelme, Batistuta, essa turma que jogou, né? Batistuta. E a situação é a seguinte, meu amigo. A final lá do ouro, do joguinho, é a turma de Buenos Aires. Uma turma da Nigéria, de Lago, a cidade de Fela Kuti aqui ao fundo. Manja. Agulha neurótica. É uma final cascuda pra caramba em termos musicais. E a perguntinha é essa: quem vai levar o ouro. A turma de Buenos Aires, nossos amigos, de Astor Piazzolla, aqui ao fundo. E a turma da Nigéria, de Fela Kuti. Diga, ou um ou outro, como é que a torcida participa, Nandão? Só chegar no efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. O Selvagem, meu grande amigo Selvagem, lenda, que está, né, por aqui, dizendo que ouviu o Augusto Pablo essa semana. E o Mauro está dizendo que tem um LP do finado grupo Urge, autografado por Pedro Luiz, lá numa promoção da Fluminense, lá em Niterói, show com a mosca, sei lá o quê. É muita pressão no torno. Então, a perguntinha é essa. Ou é Fela Kuti pela Nigéria, ou é Astor Piazzolla pela Argentina, no ourinho lá do joguinho do China Paulo. Nós temos 10 CDs do Ronca Ronca, que está nascendo praticamente hoje, em termos de promoção, para enviar a esses nossos ouvintes de fora do Rio de Janeiro. Então, por isso, mande seu endereço completo para receber a pepita em casa. Pedro, quais são as últimas aventuras da parede? Principalmente esse novo disco, né? Que a nossa torcida pergunta loucamente por ele. É o seguinte, antes de dar resposta à sua pergunta, vamos aqui deixar o nosso protesto pela falta de Felipe Ferrari nesse aliás, parente de C.A. Ferrari, neste colóquio. Pois é, rapaz, o Felipe é perguntado toda semana, né? Por onde ele anda, e eu só posso dizer isso, sumiu, desapareceu, como faz parte da personalidade doentia dele. Então, mas esse CD novo, Ponto Enredo, tá chegando já aí, tá no forno. Em setembro tá nas lojas, a gente faz um pré-aquecimento em BH. Boa. BH primeiro, né? Dia 6 em BH, no Festival do Lixo, que é um festival muito legal que conscientiza a rapaziada de reciclagem, dos três R's, na verdade, que é redução, reaproveitamento e reciclagem. E depois a gente faz um segundo aquecimento em São Luís do Paraitinga, Vale do Paraíba, ali perto de Taubaté, fazendo uma oficinazinha também. A PAP vai fazer uma oficinazinha lá pra galera aí, o show. E aí, dia 23 de setembro, Oi Casagrande, Rio de Janeiro, ali no Lebrão, no Shopping Lebrão, é nós com cenário e tudo mais, né? Não? E com certeza absoluta nós faremos uma promoção com ingresso para a apresentação do Pedro Luiz e a Parede aqui no Oi Casagrande. Andar mais uma vez o caminho da participação da nossa torcida no programa de hoje. Evidentemente, as linhas escancaradas para que você, junto com a gente, leve o Jumboteco até meia-noite. O Jumboteco tá frenético hoje, né, meu amigo? Oh, yeah. Capacidade máxima, né? Pois é. Sobe, galga parâmetros, vai subindo loucamente, janela aberta. É sinistro, né? Deixa eu te falar, então, para todo o pessoal do Brasil, fora Rio de Janeiro, participa através do nosso site, no efm.com.br, para concorrer ao CD, é isso? Temos 10 CDs para enviar para a nossa torcida de fora do Rio de Janeiro. Evidentemente, a rapaziada do Rio de Janeiro, que quiser participar, dizendo se da Nigéria ou Argentina, evidentemente, participe. Mas os disquinhos, sim, vão apenas, né, uma homenagem, uma reverência que nós estamos fazendo à nossa torcida de fora do Rio de Janeiro. oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Vamos acompanhar Diego Hipólito, o Brasil inteiro se ligando por uma medalha nas Olimpíadas de Pequim. Aliás, a curadoria... Acha brincadeirinha? A curadoria e a co-curadoria levantaram essa perguntinha também. Sei. Por que Diego Hipólito diz que pediria desculpas ao povo brasileiro, né, meu amigo? Ele não tem mais o que fazer, né? Pedir desculpa de quê? Hein? Essa era a perguntinha, tá formatada aqui, mas eu falei, não. O Diego é nosso amigo, já veio aqui na rádio algumas vezes. Pô, vamos deixar ele de fora disso. Aliás, eu perguntei isso no Tico Tico hoje. Será que Ronaldinho Gaúcho e seus Blue Caps também vão pedir desculpas ao povo brasileiro? Vão me caço? FM. Ronca, ronca. Melting down with shot down on the ground. And she speaks inside a cloud. We're with the convicts tunneling round. And hit me like a cabaret. Standing in a hurricane. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Obrigado, Nandão. De nada. Aí, ao fundo, o novíssimo disco de Beck, Modern Guilt, que tem a presença da nossa amiga, Nando. Minha? É nossa. Ah. A fofa Cat Power, em duas músicas, meu amigo. Pedro, você falou das oficinas de percussão e muita gente quer saber detalhes. É disso que vocês já fazem há bastante tempo, né? E imagino que fora do Rio de Janeiro vocês devam ter uma quantidade gigante de pessoas que gostariam ou que já passaram por essas práticas com a parede e com você. Na verdade, Celso está mais habilitado a falar desse assunto. Maestro do Monobloco, Celso Alvim, por favor, tome a palavra. É, a gente tem... Tem a oficina permanente aqui no Rio, que a gente forma a bateria para o carnaval, entre 130 e 140 batuqueiros. E a gente viaja aí pelo Brasil e pelo mundo fazendo oficina também. Recentemente, um regimento avançado do Monobloco teve lá na Inglaterra e na Irlanda. Até se estava botando aí o som do Fela Kuti. Queria declarar meu voto nessa enquete e vou votar pela Nigéria. Eu e CA, a gente teve lá na Inglaterra, o último show do Monobloco foi num festival alucinante, que é o WOMAD. E a gente viu um show do Sean Kuti, filho do Fela Kuti. É, o Fela Kuti tem uns 48 filhos. Exatamente. É ele e o Bob Marley que fazem um concurso, né, cara? É sinistro isso. Mas isso, o Sean Kuti foi um cara que assumiu... Quem fecundou mais? É, rapaz. Ele assumiu... É pau assim, de dar em doido, né, cara? A banda. E tem vários caras da banda original, Edip 80... que tocaram nesse show também. O cara é igualzinho ao pai. Foi voltar ao passado mesmo. Foi um showzaço. Mas é isso aí, Monobloco. Quem quiser... Tem show no Circo Voador agora esse fim de semana, né? Sexta e sábado. E a gente agora vai começar a se dividir entre parede e Monobloco. Graças a Deus, voltando aí com a parede também. Mas o Monobloco... Os interessados em oficina vão... Pois é. Em março, entra no site lá, www.monobloco.com.br. E se informa, se inscreve lá, que em abril começa e vai até janeiro. É, vocês estão falando exatamente dessa passagem de vocês por parte, né, da parede, parte do Monobloco, se juntando ao pessoal na Irlanda. E tem um bloco em Dublin, eu acho, onde a rapaziada só toca música de vocês, é isso? É, na verdade esse projeto lá, foram oito integrantes do Monobloco daqui. E a gente se juntou com dois ingleses e dois irlandeses que já vieram ao Rio algumas vezes, tocam o material da gente. E um deles lidera um grupo em Dublin chamado Massamba. E agora no último St. Patrick's Day, que foi em março, a gente foi lá, três caras do Monobloco, eu, o Fabão no vocal e Cachaça no cavaco, a gente tocou com o grupo deles. Eles fizeram um desfile em St. Patrick's Day só com o repertório do Monobloco. Então... O negócio tá espalhando mesmo aí. É, bacana. Se quiser acompanhar as fotos também, tem o monobloco.org, né? Tem que é o nosso site. Registro da turnê gringa, exatamente, né? Nosso site pra lá. Esses acertos de voz que nós estamos fazendo aqui é com a rédea puxada por Juninho Motoca, né? Uma das lendas da técnica da UFM. É porque o programa é ao vivo mesmo, então é muita gente falando, a Gabi ainda não falou, vai falar daqui a pouco. Então são vários microfones, vários controles, muita tecnologia para o Jumboteco galgar parâmetros, né, meu amigo? Esse é o disco do Beck produzido pelo Danger Mouse. O Danger Mouse também trabalha mais tá do que o Fela Kuti e o Bob Marley, né, meu amigo? Porque o camarada produz 12 dos 10 principais discos hoje em dia, né? E às vezes ouvindo esse disco eu sinto claramente a banda lá do Damon Albarn que ele produziu, né? A sonoridade dele gruda mesmo. Pedro, como é que então, já que a gente tá falando da produção de disco aqui do Danger Mouse, que é um cara importante pra caramba hoje, como é que é a produção dos discos da parede? Como que vocês chegam ao repertório? Nós estamos aqui às vésperas de mais um lançamento. Como é que vocês juntam esses pontos todos aí? Na verdade, depende do processo. Esse processo, especialmente do Ponto Enredo, que é esse CD que a gente vai lançar, foram músicas desse tempo todo que a gente ficou sem fazer projeto nosso, que foram sendo colecionadas. Eu compus muita coisa na estrada, tanto com monobloco, quanto projetos que eu fui fazer sozinho. Eu fui compondo, até que nosso Celsão, ouvindo aquelas coisas que a gente ia fazer na passagem de som, falou, pô, vamos fazer o samba de Pedro Luiz, era a ideia inicial, a brincadeira foi meio por aí. Mas aí, na verdade, ficou um repertório desses que a gente, dessas coisas que a gente ensaiava nas passagens de som diversas, acabou ficando a maioria. A gente resgatou algumas coisas antigas e começamos a ensaiar e ver o que íamos fazer com aquilo. E no meio do processo, acho que o CA que sugeriu da gente chamar nosso parceiraço, Lenine, para produzir. E ele, de prontidão, topou, o que foi bem bacana para a gente, né? Porque a gente precisava dessa figura de referência mesmo, que é um cara que tem um ouvido, né, assim, muito generoso, amplo, ouve muita coisa e deu uns pitacos fundamentais. Juntamos ele com o Renato Alcher, que é nosso engenheiro de áudio, né, super amigo e que já fez vários projetos com a gente, gravou Vagabundo ao vivo, gravou Monobloco e agora gravou e mixou e editou a parede. A gente conseguiu, na verdade, chegar num resultado que a gente ficou bem satisfeito, tão satisfeito quanto a gente ficou com o Astronauta Tupi, feito pelo saudosíssimo Tom Capone. E a nossa torcida já participa aqui. O Fernando Vale perguntando, Pedro, quem que vai participar aí? Você citou o Lenine, Dona Roberta, enfim, quem é que participa do novo CD? Uma galera, na verdade. Lenine, não só como produtor, como várias contribuições, assim, tocou percussão com a galera, fez vários coros junto com a gente também e cantou uma parceria minha dele, que é o Quatro Horizontes, que a gente vai até tocar daqui a pouco. Ele cantou também, a Roberta fez uma participação também numa música, faixa minha com o Zé Renato, que foi o Luz da Nobreza. Teve Zeca Pagodinho fazendo Ela Tem a Beleza que Nunca Sonhei. Aí no instrumental teve Serginho Trombone, sensacional também, na mesma faixa que o Zeca cantou, tocando trombone e eufônio. Teve o Paulão Sete Cordas também nessa mesma faixa. Teve nossos queridíssimos Léo Leobões, junto com o João Gabriel e o Léo Saad, que agora é guitarrista da parede, mas tocando batais, fazendo uma bênção, que o Léo sempre vem trazer a bênção dos tambores cubanos pra gente. Teve Rodrigo Campelo e Júnior Tolstói, que remisturaram lá a faixa minha com Lula Queiroga, que eu tenho juízo, mas não usa. Teve a trombonada, que são 5 trombones da pesada lá do Recife. Pô, tocam, demais, isso, tocam na Spock Flavor Orchestra. Fizeram Nilcinho Amarante, fez um arranjo sinistro que todo mundo vai curtir com certeza. Boa. Olha só, Nando, mais uma vez o endereço da UFM, para onde você pode mandar a sua participação, dizendo quem leva o ouro das Olimpíadas no futebol masculino. Se a Nigéria é de Fela Kuti ou a Argentina do nosso queridíssimo e saudoso Astor Piazzolla. Como só é que chega a torcida participa? No nosso site, no efm.com.br, selecione Fale Conosco. Rio de Janeiro, muita gente por aqui, o Alexandre Gomes de Recife, e uma galera de São Paulo, o Rogério Cordeiro, Ednando Barros, enfim, é uma rapaziada e fica à vontade. Olha só, nós vamos ouvir aqui uma desconstrução que fizeram de uma música, não digo uma música, de um tema do Pierre Henry. Logo em seguida a gente vai entrar com mais uma ao vivo de Pedro Luiz à parede. Ouve isso aqui, cara. partout des hommes qui portaient la marque de la paix. Oi FM. Ronca, ronca. Então, tem como dar uma margem, você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Seus Santos são fortes, adoro seus sorrisos, zona sul, zona norte. Seu ritmo é preciso. Seus Santos são fortes, adoro seus sorrisos, zona sul, zona norte. Seu ritmo é preciso, então. Crianças nas praças, praças no morro, morro de amores, rio, rio da leveza desse povo. Carregado de calor e de luta, povo bamba cai no samba, dança funk, tem esse lindo eterno jeito de olhar. Tem balanço no trajeto, no andar, andar de cima tem a música tocando, andar de frente tem gente assim me equilibrando. Andar no asfalto quente, os carros vão passando. Andar de baixo tem a moça no quintal cantarolando. Rios e baixadas com seus vales, vale a pena sua pobreza. Quase mito quando fito seus contornos. Lá do alto de algum de seus mirantes que são tantos. Então. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Crianças nas praças, praças no morro, morro de amores, rio. Rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta. Povo bamba cai no samba, dança funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trajeto, no andar. Andar de cima tem a música tocando. Andar de trem tem gente assim me equilibrando. Andar no asfalto quente, os carros vão passando. Andar de baixo tem a moça no quintal cantarolando. Com seus vales, vale a pena sua pobreza. Quase me tornando filho. lado alto de algum de seus mirantes que são tantos. Então, tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Seus santos são fortes, adoro seu sorriso, zona sul, zona norte. Seu ritmo é preciso, seus santos são fortes. Adoro seu sorriso, zona sua, zona norte. Seu ritmo é preciso, vai. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale. Oi, FM. Ô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. E eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Lorenzo e la nota falsa faziam punk jazz. E você não ouviu uma música sequer. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. A Verdros enobreceu o rock gaúcho e dela você nem Alcaloides nunca gravaram uma fita demo. Certamente nunca tocaram no Abril pro Rock. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. E vamos lá. Que tal agora você rever o seu conceito sobre rock? Que tal agora trocar essa camiseta dos Ramones? Que tal agora você rever o seu conceito sobre rock? Que tal agora você queimar essa camiseta dos Ramones? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sacar. FM. Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. É verdade. Até porque é um dinheiro público. Lógico. Não tem dono, né? É claro. É dinheiro da prefeitura. É. Então tem como dar uma margem pra você ganhar um dinheiro. A mãe dele também é pública, não tem dono, lógico. Agora o lance é o seguinte, a nossa torcida é frenética, né? E fica cunhando vinhetas e slogans pro Ronca Ronca. Ronca Ronca, o tal um que orienta desorientando, isso foi criado pela nossa audiência. E utilizando esse nosso ídolo, bota ele de novo, por favor, o cidadão aí. Querer que eu ganhe também. Lógico. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo, até porque é um dinheiro público. Tirando, não tem dono, né? Tirando o dinheiro público, da prefeitura. Tem que ser então, bom. Tem como dar uma margem e você ganha dinheiro. Eu ganho lógico. Dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tem que ser bom pra todo mundo, é mais um slogan do programa. É verdade. Porque nós estamos com o gaúcho do Vander Wilder aqui ao fundo, em seu novo disco. Estamos com Pedro Luiz e a parede, uma presença, né, frenética, efervescente da nossa torcida, fora do Rio de Janeiro, a rapaziada mandando endereço, repetindo a perguntinha e a promoção de hoje formatada pela curadoria, com auxílio da co-curadoria. Quem leva o ouro olímpico no futebol masculino? A Nigéria de Fela Kuti ou a Argentina de Astor Piazzolla? Participe dizendo. Qualquer um participa. A ideia é todo mundo participar, mas a promoção nós estamos priorizando essa primeira promoção com o CD do Ronca Ronca, que será lançado dia 6 de setembro, sábado, no Estrela da Lapa, com a presença dos Djalmas, Rogério Skylab, João Brasil e Cassim. O disco será lançado lá, distribuição descabelada para os mais animados, os 100 primeiros pagantes levam o CD, enfim, só não leva, né, quem realmente não está afim do CD. O CD tem o tema do Ronca Ronca, que muita gente pergunta por ele. Uma criação do Herbert Viana há 150 anos atrás, que o Ed Motta gravou há 85 anos atrás. E que essa versão mais recente, criada, gravada pelo Berna e pelo Cassim, que aliás são os produtores do Vander Wilder aqui ao fundo. Tem Binário com Amor Líquido, João Donato gravado aqui, onde a parede com Pedro Luiz estão. Cassim mais dois com Tranquilo, Sunny Pitbull com Faroeste gravado no Estrela da Lapa. João Brasil, um dos ícones do Brasil moderno, a canção intitulada Palmolão Blues. Fino coletivo gravado no Estrela da Lapa ao vivo, na maior alegria. Canastra com Dallas gravado aqui. E fechando a tampa, Rogério Skylab com Dá um Beijo na Boca Dele. É muita pressão no turbo. Esse disco promocional, um SMD com uma arte cabeluda dos nossos amigos Cristiano Calvé e a lenda de Marcos Leme, será distribuído lá. Então hoje nós estamos priorizando, como eu disse, a nossa audiência de fora do Rio de Janeiro. Então participe, diga com quem vai ficar o ouro do futebol masculino nas Olimpíadas, com a Nigéria de Fela Kuti ou a Argentina de Astor Piazzolla, duas lendas, dois ícones do Ronca Ronca. Como que a nossa torcida participa, Nandão? Nosso sítio virtual é oifm.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e participe. Ah, Queiroz está pedindo Tem Juízo. Está no repertório aí ou não? Deixa eu ver. Hoje não tem. Mas tem música que nós já combinamos aqui, que não estão no repertório original formatado por eles, sei. Que vai rolar. Claro. Tem uma homenagem especial que eu não vou dizer qual é. Opa. É, meu amigo. Mas então a história é a seguinte, vou aumentar, já que a participação tá tão bacana da nossa torcida de fora do Rio e do Rio também, evidentemente. Nandão, vou passar para 20 CDs que nós vamos enviar. Que isso, cara? É, 20 CDs que nós vamos sortear entre os milhares que participarem aqui de fora do Rio de Janeiro. Por favor, reenvie o endereço certinho, completo, CEP, enfim. É, vamos aproveitar, Pedro, aqui a participação da parede completa. Sim. Já que estamos com o Vander Wilder aqui ao fundo, lembrando que a relação completa das músicas, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, capta a relação amanhã no site da UFM, ufm.com.br. A nossa audiência sempre pergunta, dá um toque no Pedro, dá um toque no Ed Motta, que teve aqui recentemente, não sei o que. O que que ele ouve hoje em dia, né? O som de vocês é tão característico, né, da história de vocês, com esse detalhe da percussão, né, forte. Vamos dar uma passadinha para ilustrar a presença de vocês. O que vocês ouvem em casa quando estão desgarrados assim? É do trabalho, da gravação, do show. A gente não ouve muita coisa porque a gente já tá ficando surdo de tocar com o monobloco. A gente ouve bem pouco. Mas varia, acho que é um... Bom, vou falar e cada um fala o seu. Acho que lá em casa vai de uma gama que vai de Paulinho da Viola até Brahms, passando geral por todo mundo. É geral, geral. Geral, geral, geral. Mas todos estão morando com você hoje em dia? fala aí, o que tu ouve? Mário Moura. Cara, eu tenho ouvido um som, um reggae que eu tenho achado bem maneiro, que é o Groundation. Tenho ouvido muito Fela Kuti também. Olha só. Né, que tem o Odu, eu acho que é um disco maravilhoso do Fela, sonzeira. É por aí. Sidon. Ah, o negócio de sempre Led Zeppelin, Iron Maidenzinho, pra não perder o costume. Que beleza, então. Black Sabbath, as coisas... Paulinho da Viola, Groundation, Led Zeppelin. Mas é isso. Black Sabbath. É isso que a nossa audiência quer saber. Que maravilha. Né? Pô, aí o cara ouve lá o Dazed and Confused, o Pedro chega no ensaio ouvindo o Paulinho, não sei o quê, o outro... E sai o som, o resultado do som é exatamente, né... Como é que é o termo que hoje eles falam? Tá bombando. Não. Convergência. Convergente. Né? Mas faltou o Ferrari. É, não, eu sei. Ferrari, eu sei. E Celso Sovinho, que ainda vai piorar muito isso aí. Fala aí, Cia. O que tu ouve, meu filho? É, rapaz, como o Sidão falou, eu sou a mesma coisa de sempre. É isso aí. Gosto de um Rush também. Tenho ouvido muito um cara que a gente conheceu lá na nossa turnê. Pelo Reino Unido, o Mudu Diouf, que eu já vim ouvindo, é um cara que toca sabar, que é um instrumento lá do Senegal, e a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e tocar junto lá e tal, foi super bacana. Ouço muito o Bob Marley, que eu me amarro sempre. Me amarro no Beethoven também, que acho foda. E é isso. Tá bom. Beethoven que é surdo que nem a gente. Maravilha. Celso, fala alguma coisa, meu filho. Além de ouvir também os clássicos brasileiros, a coisa da percussão brasileira que inspira muita gente, né? Candomblé, escola de samba. Uma banda, assim, gringa que eu tô curtindo muito, a gente foi apresentado a ela lá em Portugal pelo saudoso Zé Carlos, é o Horro de Brujo, lá de Barcelona. Sim. Som da Pesada, já tenho dois discos deles, e acho da Pesada, acho... O conceito é muito parecido com a coisa da Plap aqui, de pegar a coisa, a percussão, né? Lá, flamenca e tal, e eles misturam de uma maneira muito bacana com o pop, os caras tocam pra caramba. Horror de Brujo. Olha só, como o Ronca Ronca tem que ser bom pra todo mundo, nós acabamos de receber uma mensagem, um SOS na realidade. Diz o cidadão aqui que a Sônia, a Eneida, o Guilherme, a Adriana, o Alê e o Roger estão perdidos na Baía de Guanabara, num caiaque, num bote sem remo, sem nada, ouvindo ronca, ronca, e eles não querem ser... A deriva, mas chegar eles não querem ser, chegar bombeiro, helicóptero, eles querem ficar por ali. É pra não ir, não vá. Deixa os caras ali, que o bagulho tem que ser bom pra todo mundo, meu. Estão curtindo a lua, parece que tem uma lua bonita hoje. Olha, Maurício, eu queria que a Gabi desse a opinião musical dela também, mas ela não vai dar nem oi pra... Oi, Clarinho, ela não vai dar nem oi pra você. Tá marrentinha pra caramba. Ah, tá, entendi. Marrentinha pra Dedéu. Nós vamos para a Bolívia, Nandão. Não, faltam 3 minutos. Então, vamos encher a linguiça aqui. Tem uma música de 3 minutos e 10 aqui no encher ponto. Encher a linguiça. Eu estive recentemente em São Paulo e conversei com a rapaziada aqui que eu vi a situação no Brasil mais repleta de esperança, assim, e de que as coisas realmente podem funcionar nesse país. Lá em São Paulo, eu perguntei para eles se eles conheciam, eu acho que ninguém tinha passado por lá ainda, né? E eu tive a satisfação plena de conhecer no domingo agora o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz em São Paulo. Meu querido ouvinte, você não sendo de São Paulo, ou se você tem alguma ida, ou que não tenha ida nenhuma marcada para São Paulo, vá para São Paulo para conhecer o Museu da Língua Portuguesa. É uma coisa espetacular, totalmente voltado para o atual. É uma tecnologia absurda, lindo, um bom gosto. Não tem interferência de nada, você sai de lá, você não sabe quem montou aquele negócio, né? Você se sente super à vontade. Um espetáculo de audiovisual, você tecla numa palavra, vem todas as referências, todas as conexões, enfim, uma doideira. E meu zoinho, o zoinho fez blu blu, meu amigo, que tem uma hora que aparece um audiovisual espetacular numa sala, a única pessoa, o único ser humano brasileiro que aparece em imagem, em movimento, aparece em São Paulo, tô falando, cantando essa música aqui, ó. Tem 3 minutos. Em 1 minuto a gente corta. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero terrores pra ver. Mas enfim, totalmente dentro do programa de qualquer cidadão em São Paulo visitar o Museu da Língua Portuguesa. Um espetáculo. Pena que eu não tive nem tanto tempo para ficar fuçando lá dentro, não. Mas dá para ficar horas. Enfim, e você sai de lá com uma certa esperança no braço, meu amigo. Nandão, mais uma vez o endereço da UFM para a nossa torcida participar do programa de hoje, sobretudo a de fora do Rio de Janeiro, para receber um dos... São 20 que eu falei? CDs do Ronca Ronca? 20 CDs do Ronca Ronca que a gente vai sortear e enviar pelo correio para a nossa audiência. Basta dizer com quem fica o ouro do futebol masculino nas Olimpíadas, com a Nigéria de Fela Kuti ou com a Argentina do nosso queridíssimo Astor Piazzolla. É só chegar no ofm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez meu grande amigo Juca Pijama. Tá aqui com papo de beijo na boca, não sei o quê. É mesmo? Pijama ficou meio histérico. É uma plateia muito amorosa, né, do Ronca Ronca. Muito carinho. É, muito... Vamos ali na Bolívia, daqui a pouco a gente volta. Mas agora falta 40 segundos só, pelo amor de Deus. E esse audiovisual que eu tô falando, um dos muitos, ele começa com Dorival Caymmi. Acho que foi uma coincidência, não foi um negócio montado ali. Passa por Manuel Bandeira, por um monte de gente bacana, inclusive o Nelson Cavaquinho, e acaba com Caju e Castanha, meu amigo. Maravilha. Essa é a língua portuguesa que está lá no museu. FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. We'll be right back. menina bonita do centro da cidade. Vou jogar laço de fita pra enfeitar essa beldade. Vou laçar o amor, me lançar ao mar, convidar ela pro charme, não ficar só na saudade. No chapéu mangueira ou então na abolição, de tanto que se bole, vamos entrar em ebulição. E vamos entrar em ebulição. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, mas menina bonita, seu sorriso é como a brisa. Chega lá do mar pra refrescar meu coração. Você quando pisa, seu andar parece o vento. A qualquer momento pode pingar a paixão. O rastro do assovio acende o pavio. A gente se enrosca e vai soprar o furacão. E vai soprar o furacão. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, mas menina bonita do centro da cidade. Eu vou jogar laço de fita pra enfeitar essa beldade. Vou laçar o amor, me lançar ao mar, convidar ela pro charme, não ficar só na saudade. No chapéu mangueira ou então na abolição, e tanto se bole, vamos entrar em ebulição. Vamos entrar em ebulição. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, moça bonita. O brinco de ouro da princesa, por mais que a beleza se repita, a chama permanecerá acesa. Menina bonita, seu sorriso é como a brisa que chega lá do mar pra refrescar meu coração. Você quando pisa, seu andar parece o vento. A qualquer momento pode pintar a paixão. No rastro do assovio, acende o pavio. Chega assim, lógico, e vai soprar o furacão. Orororororô, e vai soprar o furacão. Que moça bonita, que moça bonita demais. Moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça, mais que moça bonita, bonita, ela é bonita demais, moça bonita, tão bonita. Ela é bonita, ela é bonita, moça bonita, bonita, moça, ela é bonita demais, moça bonita, bonita, moça bonita. Oi FM. Alô Brasil. Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Aí ao fundo, a grosseria completa de Miles Davis, com exceções do On The Corner. com o baixista Michael Henderson, que o Ed Motta, quando esteve aqui agora recentemente, falou que estava em Nova York. Aí conheceu o Michael Henderson, que depois de ser baixista por muito tempo, dessa fase completamente descabelada do Miles, se transformou num cantor pop de sucesso, de soul music, e deixou de ser também já há bastante tempo. Aí encontrou com o Eduardo num boteco lá de Nova York. Aí, pô, Michael, aí, como é que tá? Não sei o que. E o Ed Motta, como sempre, sorvendo uma cerveja interessante, né? Sei. Gotosa. É, meu amigo. Aí o Michael, rapaz, todo humilde, com chinelinho da humildade, chegou pro Eduardo e falou: pô, Ed, em inglês, né? Pô, tô afinzão de tomar uma cervejinha dessa, dá pra tu financiar? Manda de novo o nosso amigo do dinheiro público. É absolutamente genial isso aí. Isso, isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim, né? É isso que você acha, Ed? É. O que, que você quer? Era o cara que deu origem a mais uma vinhetinha criada pela nossa torcida, né? Na realidade, ela que vai ter que tomar a parada, né? Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Então, tem que ser um negócio bom pra todo mundo. E na pressa de sair de casa, eu acabei não trazendo o disco do Dorival Caymmi, que eu gostaria muito de mostrar aqui no programa. Mas falando com a rapaziada da parede, como o negócio tem que ser bom pra todo mundo, eles entraram no espírito do Ronca Ronca. E mais importante do que a gente mostrar o Dorival Caymmi, que já é uma coisa espetacular, fundamental na música brasileira, seria uma obrigação nossa, mais ainda do que uma música interpretada por ele, é ter uma rapaziada como o Pedro Luiz e a parede aqui, exatamente fazendo essa homenagem ao nosso queridíssimo cidadão de pouco tempo atrás, de Copacabana. Estamos falando do Orives do Palavreado. É Dorival Caymmi que está falando aqui. Jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. Deus do céu, vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar no mar, um peixe bom eu vou trazer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar no mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Lembrando que a promoção continua no ar. 20 CDs do Ronca Ronca, já dei o cardápio dele, que nós vamos enviar para a nossa torcida fora do Rio de Janeiro. Então participe com seu endereço completo. Quanto tempo ainda de Jumboteco hoje, Nandão? 40. Opa! Aí o fundo, o som ultra psicodélico da Etiópia, meu amigo. Então a perguntinha é essa: quem fica com ouro nas Olimpíadas do futebol masculino? A Nigéria de Fela Kuti ou a Argentina de Astor Piazzolla? Participe até meia-noite. Por onde, Nandão? Através do nosso site oefm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez a Maria, o Silvio Batista, Guilherme, Caroline Fogaça, todo mundo participando da promoção. Lembrando que a promoção é válida só para quem é de fora do Rio de Janeiro, certo? É, participe, né? Sim, respondendo sim. Se a medalha fica com a Nigéria ou com a Argentina, mas os CDs, né? Uma reverência, uma homenagem que nós estamos fazendo aos nossos ouvintes de fora do Rio de Janeiro, porque afinal de contas, dia 6 de setembro, véspera de dia 7, domingão, 6 de setembro, sábado, no Estrada Lapa, a festa volta lançando o disco, que é promocional. Então, os 100 primeiros pagantes ganham o disco, vamos distribuir aos mais animados na pista, enfim, desorientação total e absoluta. Então, a rapaziada de fora do Rio provavelmente não chegará a tempo da festa. Então, hoje, inaugurando a promoção com o CD do Ronca Ronca, nosso primeiro filhote, nós estamos reservando esse espaço para nossa torcida de fora do Rio. Mas por falar em filhote, tá sentindo, né? Cara, isso é... conhece isso? Conhece? Não? Você tem esse? Ah, pois é. É uma série gigante, né? Lançado originalmente na França, Etiopic, com esse jazz e a maioria desses músicos pertenciam à guarda, à escolta do Haile Selassie, o deus supremo do rastafarianismo. Então ele era um cara fissurado em música e nutria, né, a rapaziada dele para desenvolver os talentos musicais. E esse tipo de som foi descoberto, né, vamos dizer assim, entre ásperas, recentemente. E participa de trilha sonora, enfim, o Mulato Astak é um cara cultuado hoje, como se fosse um... Nelson Cavaquinho? Nelson Cavaquinho. Mas por falar em bebê, em filhote, Nandão, olha que eu vou fazer seu zoinho... Manja, blue, que... blue, fazer blue. Seu zoinho vai fazer blue. Você sabe o filhote de quem nasceu agora nas últimas horas? Filhote de quem não? Não? Museu. Falamos aqui do Museu da Língua Portuguesa? O museu original do Ronca Ronca. Jura? Juro. Tá de brincadeirinha. Vicentão. É mesmo? Vicentão, botafoguense, já nasceu com a camisa do Botafogo e fez nosso queridíssimo ouvinte de muito tempo, o Marco Antônio, mais feliz que pinto no lixo. É verdade. E ele pediu para o tímpano, os tímpanos do seu filhote, né, caírem como uma vulva, como ele mesmo disse, no Ronca Ronca. Certo. Ele pediu uma música que mora no coração dele, evidentemente, do Vicentão também, Running on the Spot. Oi, FM. Just the next channel.

E com a humilde participação desse que vos fala, do Baixo Elétrico. Um abraço especial, Nandão, a nosso ouvinte de toda terça-feira, Estevão Cazé, do Binário, que está também no CD que nós estamos tocando aqui. Ele está lá no Bibisucos ouvindo o programa. O que mais diz nossa torcida diante dessa monumental presença que muito nos orgulha de Pedro Luiz e a Parede, que há bastante tempo a gente estava formatando e alavancando, né? Verdade. O Bruno Castelo está pedindo para tocar Caymmi, eles já tocaram. O Silvio Batista, que é de fora do Rio, participa da promoção. Pois é. Ele manda aqui. Olha o grau de desorientação, como a nossa torcida galga parâmetros, como dizia muito nosso bom queridíssimo Laza, que aliás é o nossa indicação para a seleção, né? A volta do Laza à seleção, porque realmente ele tem um lugar ali, né, meu amigo? O que diz ele? O Silvio tá participando, elogiando, Pedro Luiz, coisa e tal. E aí, ele é de fora do Rio, tá participando da promoção, ele manda somente o CEP dele. É um espetáculo, né, cara? Pra ver endereço, não tem. É, parece que em Tóquio também não tem negócio de endereço, né? Talvez ele esteja em Tóquio diferente, um Tóquio que tenha CEP. Mas a rua é só dele, entendeu? É. E aí, manda o CEP, chega. Bagulho é neurótico mesmo. Falei do Estevão, o tema do Ronca Ronca abre, em seguida... Aí, ó o Binário gravado aqui. Vamos dar uma passadinha rápida aqui no CD? Bom, muitíssimo bom. Será que Belo Horizonte dá 15 minutos a mais pra gente hoje? Sempre. Flexível, amor líquido dissolve o espírito e acaba antes do princípio. Essa é a segunda participação no CD. E depois, a terceira, aí é muito orgulho pra gente, hein, Nandão? João Donato, gravado ao vivo aqui, com seu amigo Bob Silva. My brother. Na percussa. Demais. Olha isso. Só tem aqui, hein, rapaziada? Isso aí não tá por aí, não. Donatinho nos efeitos, teclado também. Alberto Continentino, monstro do contrabaixo. Essa merece um pouquinho. Que parilha, cara. Essa música chama-se Amoriô, é uma composição do João Donato com o nosso ex-ministro. Manja? Já ouvi falar. É, o da cultura. Uhum. Gilbertão é o autor da música. Já que quem manda no Jumboteco, quem dá o destino ao Jumboteco, né, que não existe, é a nossa torcida, recebi um e-mail essa semana muito bacana do Genilson, nosso ouvinte de Belo Horizonte, de Santa Luzia. Ele fez aniversário agora, dia 17. Olha o Donatão. Ele fez aniversário agora dia 17 e pediu para que o Ronca Ronca mostre para ele, em homenagem a mais uma velhinha, White Stripes. Um pedacinho para você, Genilson, para se descabelar em Santa Luzia. Esse é um compacto antigo pra caramba do White Stripes, bem antigo mesmo. O som era podreira. Como o negócio é bom para todo mundo, do White Stripes para o Genilson, a gente caiu na participação do Sandy Pitbull, outra lenda, nosso ídolo. Participação do Sandy, gravada lá no Estrela da Lapa e que está no disco que nós lançamos agora dia 6. Vamos lançar dia 6 de setembro no Estrela da Lapa, com Cassim, João Brasil e Rogério Skylab ajudando a formatação e alavancação do som lá. Não, maluco? Pedro, vamos mostrar, tem impressão que, como uma grande novidade, uma música do disco de vocês que ficou fora da edição final, é isso? Exatamente, na verdade a gente tocou uma do disco também, Quatro Horizontes, que é minha com Lenine, a gente tocou aqui ao vivo para vocês, no disco Lenine canta junto com a gente lá também, e agora, na verdade, o Ora Samba, que é uma faixa minha que a gente gravou, pré-mixou, mas acabou não entrando. A gente futuramente vai até disponibilizar isso para os fãs. Mas agora é inédito! Internacional Universal com Maurício Valadares. Ronca, ronca. Fazer um Ora Samba, vai soar coisa de bamba. Minha dança é de ginga, meu batuque é de quintal. Vou fazer um Ora Samba, vai soar coisa de bamba. Minha dança é de ginga, meu batuque é de quintal. E é o tal que me move, é alimento divino, sabedoria do velho, coração de menino. É natureza sabida, mas com sopro de vida, vem do tambor e faz dançar. Coração, samba bom, dá o tom da canção. Bom, dá o tom

FM. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey. I can live your world to you. Não foi muito isso que a gente ouviu aqui não, né? Aqui ao fundo, The Big O, Artists Ready. Uma edição de tirar pica-pau do oco, meu amigo, do disco Artists Blue. Artists Ready Sing So. Uma edição dupla, material ao vivo, lado B, lado C, lado D, editado pela Rhino. Nandão, a gente coloca a tampa na promoção ou mais alguns minutos? Mais cinco, né? Mais cinco, então acabou, né? Cinco não dá muita coisa, né? Bom, a promoção está encerrada. Agradecer a participação da nossa audiência de fora do Rio de Janeiro. A rapaziada que participou com o endereço completo, não sei o que, babá. Vamos sortear 20. Cada um vai receber o disquinho em casa. Eu caio no swing pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Esse funk é tiro de canhão, rajada de metralhadora. Que situação, esse país na emboscada, mais injusta divisão. Caboclo escancarado, eu faço esse processo em forma de oração. Ave mães, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos que em verso tomem atitudes pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta. Eu tô cantando, você dirigindo, todo tá rezando, alguns se divertindo, muitos precisando, poucos conseguindo. Se todos realizam, algum mundo segue seu caminho. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Mas esse funk é tiro de canhão, rajada de metralhadora. Que situação, esse país na emboscada, mais injusta divisão. Boca escancarada, faço esse protesto em forma de oração. Ave mães, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos, criem versos, tomem atitudes pra mudar a coisa que já tá pra lá de preto. Eu tô cantando, você dirigindo, outro tá rezando, alguns se divertindo, muitos precisando, poucos conseguindo. Se todos realizam, algum mundo segue seu caminho. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Vai, Cidô! Leu, lei, leu, leu. Ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada. Absolutamente nada. Oi, não tem Fernando Pessoa. Eu... dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Tem que encarar e cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, correr, correr, correr. E vai correr, filho. E vai correr, correr, correr, correr. E vai correr, filho. Sabendo que comprou uma carteira permanente inimigo. Oh, oh, oh. Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui no pátio, sai fora. Tem que encarar e cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vida. Vai correr, correr, correr, correr. E vai correr, filho. Vai correr, correr, correr, correr. E vai correr, filho. Sabendo que comprou uma carteira permanente inimigo. Capoeira, valentia. Capoeira, valentia. Posso ensinar, posso emprestar, posso ensinar. Pena de vida, é. Sou a favor da pena de vida, é. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Tem que encarar de cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, correr, correr, correr. E vai correr, perigo. Correr, correr, correr, correr. E vai correr, perigo. Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Encarar de cara a cara. Cortou o barato, paga já, mas paga vivo. Correr, correr, correr, correr. Correr, perigo. Correr, correr, correr, correr. Correr, perigo. Sabendo que comprou uma carteira permanente inimigo. Sabendo que comprou uma carteira permanente inimigo. Sabendo que comprou uma carteira permanente inimigo. Oi, FM. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a participação da nossa torcida frenética. Vai rolar? Vai rolar em cima do Nelson? Agora, agora. É, né? Saideira. Falta quanto tempo, Nandão? Um minuto. Opa. Agora vai. Será queimada a semente? Amor será eterno novamente. Agradecer a nossa torcida, agradecer ao Pedro Luiz e à parede que tão carinhosamente e profissionalmente estiveram no Ronca Ronca histórico de hoje, pelas mensagens que nós recebemos. Eu acho que o programa caiu como uma vulva, né? Muitas como mensagens. Normalmente acontece. Obrigado a vocês, obrigado Pedro. Valeu, muito obrigado a você e a todos que nos ouviram e a todos que estão aqui conosco. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.